andrecidismoral.com.br. Banda Delírio, sua rocha, o fenômeno da Bahia. Não vou te obrigar a ficar aqui. Tá ruim pra você e não tá bom pra mim. Já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu? E quando tô feliz é porque meu time venceu. Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida. Não tem nada.